ラゴンボールスーパー力の大会ついに決着、衝撃のラストを絶対見逃すな。この後すぐ。 O torneio do poder está finalmente a chegar ao fim. O Son Goku conseguiu dominar o Ultra Instinto, mas... Eu não queria que este confronto terminasse desta forma, Son Goku. Mas mesmo que deixes de existir, irás viver eternamente na minha memória. Até sempre. Foi um bom combate. Quem é que irá conseguir as superbolas de cristal no final do torneio? A conclusão miraculosa. Adeus, Son Goku. Até à próxima. Que esforço inútil manter alguém na arena que já não consegue lutar. É a tal confiança que vocês tanto elogiam. É isso? Confiança? O que é que queres dizer com isso? Não me obrigues a ter que repetir o que disse. Ele é apenas uma segurança. Eu vou conseguir as superbolas de cristal, por isso não vais ter de lidar mais com ele. Mas eu não estou a sentir aquela força absoluta que demonstraste há pouco. Tu vais experimentar o sabor da derrota novamente. Mas às minhas mãos desta vez. Ora bolas, eles são mesmo fortes. Ora, o que é que aconteceu a essa cara idiota de Bluff? Cala-te! A força torna-se em algo muito frágil depois de ser quebrada. Quase que consigo ouvir o teu coração a estremecer, com medo de voltares a ser o fracote que eras antes. Sua lagartixa! Dizeste que a minha força foi quebrada. Vais sentir na pele se realmente foi isso que aconteceu. Desapareça! Tem lá a calma contigo. Desta vez é capaz de doer a sério. Não vais acertar! Vou acertar nos dois. Mas que me te disse? Finalmente, eles conseguiram! Aqueles dois são incríveis! Tu usaste toda a tua força para o tentar travar, não foi? Mesmo que acabasse mal, eu sabia que tu ias conseguir resolver o resto. Anda, acaba com ele. É realmente uma honra ter a tua confiança. Jiren. O Jiren lutou bem. Não te resta sequer um pouco de energia para olhares para mim? Que pena não poder ver essa cara de Palerma quando acabar contigo. O que é que tu estás a fazer, Jiran? Desde quando é que te ajoelhas perante o adversário? É com essa imagem patética que queres terminar? Levanta-te, Jiran! O teu amigo é mesmo chato. Eu não tenho amigos. Para que é que tu ficaste cada vez mais forte sem ter de depender de ninguém, Jiran? Tens de lutar pelo teu orgulho até ao fim! Tu podes não acreditar na tua força, mas eu acredito. Até ao fim, Jiran! Tu és forte! Jiran, tu és o mais forte! Tu és o mais forte de todos! É sério? Mais um pouco e vomito. Cala-te! Desordens! Tens de aumentar ainda mais! Não me desordens! Ah! Aguentem, rapazes! Que bando de vermes malditos! Desapareçam! Desculpem lá a demora. Deixei-vos aqui a lutar sozinhos. Mas tu consegues mexer-te? Podia perguntar-te o mesmo, 17. Eu e o Freezer vamos atacá-lo. Tu podes ficar na retaguarda. Tens a certeza de que não queres ficar na retaguarda? Freezer, nós já ultrapassámos todos os limites possíveis neste combate. Se não juntarmos esforços e lutarmos juntos, o Universo 7 vai ser eliminado! Son Goku, aqui estamos nós outra vez. Estamos frente a frente. O Jiren está a libertar uma quantidade enorme de energia. O Jiren também ultrapassou o seu poder. O Jiren é incrível. Conseguiu tornar-se forte sozinho. Nós os três não vamos conseguir derrotá-lo de maneira nenhuma. Por acaso já esqueceste a promessa de me ressuscitar se vencermos o combate? Freezer, diz-me que não te esqueceste! Desde que tu não quebres a tua promessa, eu também não irei quebrar a minha. Tu sabes o que é que isso quer dizer, não sabes? Freezer! Essa tua ingenuidade está a dar-me a volta ao estômago. Mas neste momento, agradeço-te por isso. Vocês já acabaram de fazer as pazes? Nem por cima do meu cadáver, ouviste? Vai eliminar-se com o Jiren? Isto é confiança. O poder do Universo 7. Muito bem, Freezer! Para com isso. Não te atrevas a agradecer-me, Son Goku. Eu já fico satisfeito se cumprires a promessa que me fizeste. Sim, eu vou cumprir. Com a eliminação do Jiren, o Universo 11 será totalmente eliminado. Jiren, obrigado. Mas obrigado por quê? Se eu errei e tratei-vos todos com desprezo durante todo o combate. Jiren, eu sei que este combate terminou, mas eu ainda não acabei a minha luta contigo. Provavelmente não vais gostar disso, mas esta luta tornou-nos mais fortes, mesmo que não queiras aceitar. Até à próxima. Ele era impressionante. Sim. 17. Por acaso, tu já decidiste o teu desejo? As superbolas de cristal. Depressinha. O que é que se passa? Podes pedir o que tu quiseres. Tudo o que quiseres. Concedo-te tudo. O que vais pedir? Por favor, restaura todos os universos que foram eliminados. O quê? Tu tens a certeza disso? A sério? Por favor, faz isso depressa. A vida de um guarda da vida selvagem é muito ocupada. O que é que se passa? Onde é que nós estamos? Kale! Nós estamos vivas! Vivas! A sério? Obrigado por me salvares, mestre. Acaba! Tens de nos mostrar como é que se chega a Mega Guerreiro. Sim, tens de nos ensinar. Nem penso que te vou agradecer, mano. Então, Jiren? O Son Goku bem disse que um dia nos voltaríamos a encontrar. Mas eu sempre vivi como um escravo do passado. E sou incapaz de estabelecer uma ligação com os outros. Jiren, mas tu sempre foste assim tão covarde? No combate final, tu tentaste superar todas as nossas expectativas. Quando te levantaste, pela última vez, não percebeste que esse foi o início de uma ligação entre todos nós? Tô bom. Da próxima vez que nos encontrarmos, não vamos perder! Sim, podes crer. Vamos vencer. Até à próxima, Son Goku. Daquilo que pediste. Disseste que querias viajar pelo mundo com a tua família. Não faz mal. Eu acabei de salvar vários universos. E acho que sou capaz de conseguir equilibrar bem o trabalho com a minha vida familiar. Muito obrigado, 17. Talvez seja por tua causa. Vocês os dois estão a ficar cada vez mais parecidos. Se já terminaram, será que me podiam fazer o favor de enviar-me de volta ao inferno? Mas Freezer, eu acho que tu ainda tens tempo, não tens? Este final feliz que vocês estão a partilhar é muito semelhante ao inferno onde eu vivia. Então, porquê é que não ficas feliz como toda a gente, fofinho Freezer, hã? Sim! Foi ressuscitado! Este foi um presente especial do Pills. Ele disse que tiveste um papel importante no fim do combate. Tenha certeza. Não pensem que eu vou ficar bonzinho por me terem feito um favor. Então, terei de te derrotar outra vez. Muito bem. Mas isso é o que nós vamos ver. Son Goku! Zenito! E que tal? Hã? Este torneio foi mesmo incrível! Foi mesmo incrível! Eu estou comovido. Eu nunca pensei que o 17 pedisse este desejo. É incrível! Foi exatamente o que o Zenho previu para o Torneio do Poder. Grande sacerdote! Que o guerreiro que vencesse o Torneio do Poder fosse generoso o suficiente para ter o restante dos universos em consideração. Era esse o objetivo. Então isso significa que se ele tivesse pedido outro desejo qualquer... Se qualquer outro desejo egoísta fosse pedido, Zenho teria eliminado esse universo totalmente. Foi um torneio do poder demasiado duro, não achas? Não sei, talvez o Zenho tivesse grandes expectativas de que o Son Goku e os amigos pudessem mudar alguma coisa. Que os mortais podem mudar. Vamos lá, Son Goku! O que é que vamos fazer a seguir? Deixa-me pensar. Eu peço mil desculpas, Zenho! É melhor deixar os rapazes descansar um bocado! Com a sua licença, nós vamos regressar ao nosso universo, está bem? Concorrentes do Universo 7, vocês lutaram muito bem e acabaram por pedir um desejo extraordinário. Son Goku! Vens visitar-nos! Sim, está prometido! Até breve, Zenito! Finalmente o torneio do poder que decidiu o destino dos universos terminou. O Son Goku e os amigos puderam regressar às suas vidas. Universos para enfrentar, sinto em minha força aumentar. Conquistar. Meus caros, peço desculpa pela demora. O Imperador do Universo regressou e veio para ficar. Então, Cachalote, onde é que está o teu Ultra Instinto? Não sei como ativá-lo. Não? Acho que o Torneio do Poder puxou demasiado por mim e surgiu acidentalmente. Oh, então eu posso tornar-me ainda mais forte do que o Son Goku. Tem calma, Vegeta! Cala-te! Tu és a última pessoa que eu vou deixar que me ultrapasse! Vegeta, nós podemos tornar-nos ainda mais fortes! Claro que podemos! A força de um guerreiro do espaço não tem limites! A infinita batalha para ser ainda mais forte vai continuar. E quando um novo e poderoso inimigo surgir, Son Goku e os seus amigos irão viver novas aventuras. Mas por agora, despedimos-nos. Até à próxima!